horas. Vem vadiar. Sente o pai na balada, o flerte, o teste, a pegada. O moio tá doce, eu tô a milhão. Fortaleza monstra. O vagabundo não cai, por isso você quer o carinho do pai. Busca inteligência e sorte, segurança num braço forte. Longe dos locks, cê quer um sacode. Clássico, onde cê dá tudo que pode. Mágico, quero seu corpo suado, tudo perfeito. Acordo, pecado. O sexo é fato, melhor consumar. A lua cheia tá pra coroar. Se quer vadiar, estamos a sós. Esse é o momento, é tudo por nós. Esse é um momento, a lua brilha no céu. É pique lua de mel no motel. Champanhe no gelo, flores pra te prender. Até amanhecer, yeah. Baby, vem vadiar, yeah. Baby, vem vadiar. Repleta de pétalas de rosa nessa presidencial. Suíte. Sorria, papai tem requinte. Pega um drink, façamos um brinde. 3 horas de amor sem limite. Se bater demais, mozão, não se irrite. É que o papai tem muito apetite pra te pegar e devorar. Sente o cheiro do amor exalar. Só nós dois na sintonia. Tem pegada monstra, tem magia. Prepara hidro pra relaxar. Não, não, fica assim, papai quer filmar. Quando a vadiagem é quente, latente, gruda no corpo e na mente. A noite é pequena pra tanto.